Sejam bem-vindos a um novo episódio do Esquina 64. Meu nome é Mario, um Keyblade Master falido depois de comprar uma réplica de espuma do Kindle Key. E junto comigo, ao meu lado esquerdo, está o cara que vive falando que vai parar de jogar Kingdom Hearts, mas sempre volta quando o novo jogo é anunciado, o Jomon. Pode ser verdade, mas a DLC eu já não comprei, então é um passo pra longe desse lugar. E diretamente do mundo do Projeto X, nós temos dois convidados que praticamente já são da casa. Por favor, apresentem-se. Aqui é o Mugi, e eu sou o maior viciado, acho que, de Kingdom Hearts do Projeto X, juntamente com a Adri, e faz tempo que eu não gravo podcast, eu já até esqueço como faz isso. Ah, você só fala umas coisas, cara, é isso aí, é assim que é o podcast. Aí, tipo, desaprendeu isso, a falar. Desaprendi a gravar podcast. Oi, gente, aqui é a Adri, que nos últimos meses tem falado bastante sobre Kingdom Hearts e outros projetos perdidos pelo mundo aí. Eu só posso dizer que eu amo essa série, mas os R$90 que eu paguei no Remind doeram. É, comigo também. Muito. Eu devia ter pensado duas vezes, na verdade. Donald, heal! E hoje nós finalmente falaremos sobre Kingdom Hearts 3, depois de um ano deste lançamento, porém em tempo de falar sobre a DLC, Remind, que a gente até já comentou. Então abra seu coração e descubra tudo o que nós achamos sobre o jogo neste podcast. Só quero contextualizar os ouvintes a respeito de Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts 1 foi lançado originalmente para o PlayStation 2 em 2002, se não me engano. Isso no Japão. Apesar do primeiro jogo ter deixado aberta a separação entre a Kairi e o Sora, nada além disso dava abertura para os outros jogos, né? O Rico e o Mickey sumindo para mim deixar abertura também. Mas a gente não liga, né, cara? Deixa o Rico fez merda e o... Caraca! Eles termina Kingdom Hearts 1 basicamente eles andando embora para tipo, para a aventura que eles vão ter agora. Então eu acho que deixa muito aberto. Eu até entendo você, tipo, às vezes o pessoal não gostar do Rico, mas, pô, o Mickey, né, velho? Não, o Mickey é o mais errado nessa franquia inteira, não, cara. Não, tudo não, bem. Cara. Olha, eu tenho uma teoria de que nessa franquia, os verdadeiros canalhas são todos os adultos. Todos os adultos estragaram a vida de alguém em um momento ou outro. Todos os adultos que apareceram, o Mickey, inclusive. O Mickey, Bom, enfim, eu tenho um ranço com o Mickey, tá? Eu acho que ele deveria ser só uma referência nessa franquia. Talvez dê pra entrar nesse detalhe nessa discussão. Mas o que eu queria mencionar é que foi a partir de Kingdom Hearts Chain of Memories que o arco ele começou a se expandir, né? Apareceram novos vilões, apareceram novos mistérios e a coisa foi ficando meio confusa. Meio confusa. Mano, se você for procurar vídeo explicando aí na internet a franquia Kingdom Hearts como um todo, você vai ver que a coisa fica muito complicada. Na minha opinião, tipo, ela não é complicada, só que ela tá muito separada. E não ajuda quando as pessoas acham que os jogos que tem que jogar é só 1, 2 e 3. É exatamente isso. Mas realmente, isso é uma coisa que, assim, todo mundo, assim, alguém que não conhece a franquia, o mínimo é se pensar em Kingdom Hearts 1, 2 e 3. É isso que eu preciso, mas não. Não. Mas muito não. Eu tô ainda pensando o que vai ter antes do 4, porque, meu, não vai ser uma ligação direta do 3 pro 4. Mas não, nem ferrando. Aí, vocês estão falando, imagina a galera que jogou no Xbox que só saiu o 3. E aí? Eles não devem ter entendido um nada. Mas, tipo, um nada mesmo. Que jogo bonitinho esse da Disney, né? Tem o Pato Donald, o Pateta, segurando o escudo. Off topic, uma pergunta. É spoiler free ou não? Eu vou explicar isso, mas sim. Mas só pra contextualizar que antes do Kingdom Hearts 3, foram gerados 9 jogos únicos da franquia, sem contar remasterização e coletânea, tá? Porque no total são 21 jogos. Com coletânea, isso só no PS3 e PS4, acho que tem umas 5 coletâneas, se eu não me engano, né? Um mobile, que é um challenge key, provavelmente. E ele tá considerando o Aqua 0.8 também, como um jogo à parte, por mais que não seja um jogo ainda, né? Um minijogo. Exatamente. Ou seja, o Kingdom Hearts 3 ele seria o encerramento dessa saga que tem mais ou menos 18 anos. Só pra colocar a relevância da franquia, em vendas, Kingdom Hearts já bateu a marca de 30 milhões de unidades vendidas ao redor do mundo como um todo na franquia. Ficando atrás, isso em comparação com outros jogos da Square, ficando atrás de Final Fantasy como um todo, Dragon Quest e Tomb Raider, né? Não, óbvio que em questão de outros de RPGs ele fica bem atrás, mas a Square como um todo é a maior publisher de RPGs. Coitada da Atlus, eu tô falando merda aqui. Não, mas a Square é a maior. Mas assim, só pra explicar que não vai ser de mérito desse podcast explicar a história de Kingdom Hearts 3. Pô, oh, que bom. Porque a gente não sabe, né? Não, é porque senão a gente tem que... Pra explicar o 3, você tem que explicar lá no começo. É. E ainda assim, vai ficar coisa pra trás, porque assim, a história era simples e mais ou menos direta até o Kingdom Hearts 2. Aí eles colocaram Dream Drop Distance, que virou, que aí entrou não, é. Dream Drop Distance cagou tudo com... Não, cara, virou, tipo, aí daí pra frente foi só ladeira abaixo, velho, não tem como explicar. Nossa. Então, eu acho que o erro é o Chain of Memories, a partir dali cagou tudo. Oh, mas... o Chain of Memories meio que fez sentido, só, assim, ele estragou menos a lógica da história do que o Dream Drop Distance. Eu gosto muito dos dois, mas assim, então, né, galera, meio que não precisava de nada disso, mas tudo bem, né? Deixa pra lá, né? Mas que nem eu comentei, a gente não vai tentar explicar a história, tá? Mas se você chegou aqui sem conhecer a história de Kingdom Hearts 3, tem muito vídeo na internet que tenta fazer compilado, tá? Se você digitar Kingdom Hearts 3 explicado, coisa desse tipo, a franquia, a história da franquia vai ter coisa. E eu quero só deixar o destaque pro canal Unravel, não, nem o canal, é o programa Unravel, né? Que é do Polygon, que ele tentou explicar a temática de Kingdom Hearts, é engraçado, fica a referência. E, por fim, esse programa, esse podcast, ele vai conter spoilers. Então, se você não jogou o jogo, ou pelo menos não terminou, escute por sua conta e risco. Não, eu só queria falar uma coisa. Zeta Flare! É. Agora, eu já coloquei meu spoiler definitivo aqui, é isso aí. Donald, heal! Quando anunciaram Kingdom Hearts e foi saindo cada vez mais informações, eu fui gostando muito dos mundos que foram anunciados, né? Você vê Enrolados, é um dos meus filmes favoritos da Disney. Frozen, eu sempre achei que faria sentido dentro do mundo de Kingdom Hearts. É, Monstros S.A. talvez seja meu filme favorito da Pixar. Então, eu gostei dos mundos da Disney escolhidos para esse jogo. Eu gostei também. Sim, eu também gostei. Eu gostei bastante dos mundos, mas eu tenho que falar uma coisa. Eu achei que foram poucos mundos. Eles foram poucos mundos, eu acho, eu não sei em números, eu não coloquei nunca em lado, mas eu acho que eles foram volumosos. É, eu concordo. Então, eu acho que a coisa dos mundos da Disney, que pessoalmente eu achei um pouco problemática, foi que assim, alguns foram, usaram a história do filme de um jeito brilhante. Eu achei muito legal o que eles fizeram com o Toy Box, eu achei muito legal o que eles fizeram com o Monstrópolis, porque assim, foram histórias paralelas, sim, que não se limitaram a só repetir os filmes, e fizeram sentido. Cara, eu achei Monstrópolis um dos melhores mundos do jogo. Agora, se você foi... Um que eu tava com muita expectativa era San Francisco. Que assim, Big Hero 6 é um dos filmes que eu mais amo da Disney. Eu gosto também. E assim, a ideia desse mundo, que era uma coisa mais urbana, uma exploração mais dinâmica, só que aí começa um dos meus problemas com o jogo como um todo, que eu vou falar um pouco mais depois. Mas nesse mundo fica muito claro, em Arendelle fica assim, escancarado. A mão da Disney pesou demais em cima desse filme, mas tipo, demais mesmo. Arendelle é uma copia e cola do filme, velho. É. Assim, a cena de Let It Go, eu cantei a música inteira? Cantei, porque eu amo essa merda. Mas precisava daquilo no jogo? Não precisava, cara. É fanservice ali, cara. Não, mas aí que tá, não é nem fanservice por si, cara. É porque aí a gente percebeu que muita coisa, a Disney limitou... O que poderia ser feito com certos filmes, que é justamente o Enrolados e o Frozen, porque são duas franquias dela que são muito importantes, pô. Frozen imprime dinheiro pra isso, sabe? E então, assim, deu pra ver que, pelo menos nesses mundos, isso ficou muito claro, que foi um controle muito grande que acabou que não explorou eles dentro da lore do Kingdom Hearts como outros mundos fizeram, e como os outros jogos anteriores fizeram. É, eu gostei deles e tudo mais, eu adoro esses filmes também. Corona é lindo, cara, é o mundo mais lindo desse jogo. Aqueles campos de flores, é lindo. Mas podia não ser um copy-paste do filme. E San Francisco acabou ficando muito rápido. Tinha tudo pra ser muito legal, foi diferente do filme, mas foi muito rápido e tentar achar Lucky Emblem naquela merda foi uma desgraça. Foi, tipo, enfurecedor. Achar Lucky Emblem em todo esse jogo é uma desgraça, só. Não, mas cara, eu acho que em São Francisco foi pior, porque você tinha que subir naquelas torres, você tinha que, tipo, usar muito a imaginação, você tinha que psicografar alguns lá, velho. Ah, tenha santa paciência. Mas o Let It Go, eu senti, eu não sei, eu não vi comentário do Nomura depois da criação do Kingdom Hearts 3 pra saber o que que aconteceu, se ele falou disso. Mas eu sentia muito mais que era, os caras tentando usar a engine do Kingdom Hearts pra fazer Let It Go, do que uma coisa que, não sei se a Disney provavelmente obrigou, mas eu senti que era muito mais, a gente consegue fazer melhor. E ficou uma versão pior da Let It Go no Kingdom Hearts 3. Pior do que seria no filme, é isso. Sim, é. É melhor você assistir o filme, é mais bonito ver a Elsa no filme do que ver a Elsa no Kingdom Hearts 3, naturalmente. Mas ainda, você concorda comigo que ainda é impressionante você ver os movimentos quase que idênticos ao do filme, né? Assim, a gente percebe as diferenças em detalhe gráfico, mas em animação, etc., eles estão muito próximos do que seria um filme da Pixar, ou um filme da Disney... É que você sente, é que, sei lá, quando você vê umas, sei lá, umas 50 vezes esse vídeo no YouTube do original e depois você vê o do Kingdom Hearts 3, você tá sentindo que você tá vendo a versão piratinha, não a versão original da música. E eu concordo, tipo, eu acho que no Enrolados e no Frozen, não vou falar que foram os piores mundos, mas são mundos que eu não gostei por causa da história. O Piratas do Caribe 3 também, que é basicamente a história do terceiro filme tá acontecendo e o terceiro filme nem é atual, nem sei por que eles escolheram o terceiro filme. Pra colocar o Sora bonitinho vestido de pirata. Poxa. Não, mas você tem dois filmes depois, não tem? Tem, só que eles não tiveram boa bilheteria. E aí eu fiquei meio também com essa... Eu gostei muito mais... Por mais que eu não gostei dos Mãos S.A., mas é mais por temática de mapa, porque é um grande... Como era? Era uma fábrica, né? Eu não acho legal a fábrica. Eu achei um mapa chato. Mas eu prefiro como colocam na história... Que é mais parecido com o Kingdom Hearts 2 pra frente do que com o Kingdom Hearts 1 e 2 e 1 e Chain of Memories, que é basicamente o filme recontado. O Chain of Memories é recontado da recontada, né? Na verdade. Que é pior ainda. Eu concordo e discordo com vocês falaram. Eu gostei muito de ver as partes adaptadas da história dos filmes, né? Você vê, acho que foi só Toy Story e Monstros S.A. que tiveram adaptações, né? Por exemplo, foram histórias originais. San Francisco também foi. Ah, mas ainda foi baseado no filme, não foi? Assim, foi baseado. Não. Baseado filme, sempre que... é. Não, eles se passavam depois dos filmes. San Francisco foi assim. É verdade. Monstrópolis foi assim, Toy Box foi depois do primeiro filme. Verdade, você tem razão. Foi uma história, tipo, bem paralela. A gente não dá nem pra saber em que momento que se passa. Só sabe que é antes do 3. É, e poderia ser canônico. Eu não sei se a Disney vai colocar dessa forma. Mas ela não afeta outras histórias. Sim. Eu acho justamente esse é o problema de fazer outras histórias paralelas aí. Que é a Disney falar assim, ah, e aí? Isso daí vai ser canônico, não vai ser canônico? É o que a gente viu ali. Ok, obviamente não vão colocar canônico como... o Sora estando lá, mas tipo, alguma coisa que talvez apareça, eles quererem canonizar ou não. Talvez seja esse o problema, entendeu? Uhum. Eles não fazerem histórias tão mais independentes ali. Mas o canônico, tipo, vai, Kingdom Hearts 2 a gente tem o Mulan, por exemplo. É a história do filme, só que o Sora ele tá envolvido na história do filme. Eu, obviamente não é canon, porque eu acho que pouco importa o canon dos mundos da Disney. Mas você tem a história do filme, você vê o Sora se envolvendo, ele tá conversando, os Heartless eles estão colocados no filme como se fosse uma coisa natural pra eles. No Frozen você não vê, tipo, a história da Elsa tá acontecendo e o Sora tá falando com os caras da Organization 13 do lado, assim. E o boss final é basicamente, ele derrotou o boss final da história da Elsa e ninguém sabia que isso tava acontecendo. Não, e tudo bem, isso é um problema, mas em relação à história, você concorda comigo que Frozen 2 estava para sair. Eles não conseguem criar uma história que seja uma ponte em cima disso sem afetar Frozen 2 como um todo, né? Mas pode recontar a história da Elsa com ela, sei lá, ela cria Heartless e mostra um Heartless enorme de gelo criando. Entendi. Você não utilizar, por exemplo, um vilão que talvez fosse do filme, você talvez transformar a Elsa em uma espécie de inimigo dentro da... É que vai não fazer a diferença se a Sora tá lá ou não. No Enrolado você percebe isso e no Frozen você percebe isso muito. Não, no Frozen porque a história do filme assistindo acontece. Assistindo a cena do Let It Go a distância foi meio patético. Exatamente. Então, se o Sora entrasse pra cantar e fosse palhaçada... Não, cara, não, calma lá. A gente já teve Atlântica no Kingdom Hearts 2 inteira de musiquinha, a gente não precisa mais disso. Não, já mas pode ter. É melhor do que ter a Elsa cantando sozinha e você tá vendo a cena do filme e os caras de boiera do lado, sabe? Eu prefiro, pelo menos, coloca os caras de Kingdom Hearts agindo nessas histórias. Teve história que eles não agiram e não eles não precisavam. Eles mal conversaram com alguém ali. É, eu tô imaginando agora o Donald cantando Let It Go. Ia ser fofo. Valeria a pena. Fofo pra caralho, na verdade. Com a peruca da Elsa, inclusive. Eu entendo isso tudo que você tá falando, me incomoda também. Isso é algo que talvez seja a minha maior reclamação em Kingdom Hearts 3, que os mundos ficam completamente paralelos, tá? Em relação a tudo. Você só tá fazendo uma historinha ali naquele mundo pra resolver o problema daquele mundo, que não vai afetar na história de Kingdom Hearts como um todo. pior do que isso. Você descobre depois que vai afetar, só que é um negócio tão jogado na sua cara, tipo, que é a parada das novas sete princesas, que foi tirado do ar, pra não dizer de outro lugar, porque eu não sei. Eu não sei qual que é. Se a gente tem que segurar nessa língua em relação a certo tipo de vocabulário na gravação de vocês. É só pra esclarecer essa questão que você falou, é que, de novo, as sete princesas apareceram do nada pra ter mundo da Disney, e talvez a Disney a mão dela tenha pesado de verdade nesse jogo, né? Eles estão licenciando muito o Kingdom Hearts, inclusive, nos parques ou em qualquer outras lojas, comercial, enfim. Eu acho que eles estão trabalhando muito mais com o produto e estão tendo uma participação muito mais ativa no jogo. Não é à toa, né? O jogo tá vendendo milhões. Mas ainda assim, eu gostei das adaptações de alguns mundos. Por exemplo, Corona também foi um dos meus mundos favoritos. Não só porque eu gosto de Enrolados, mas porque eu gostei da quest de levar a Rapunzel até a cidade. É, você interagindo com ela vai lá e chuta as folhas, né? Ah, você tem que ir ali, ela tem que espirrar a água ali. Eu achei bonitinho. Não tem nada a ver com Kingdom Hearts, mas é bonitinho. E ela lutando também é legal. Tipo, ela nas lutas. É ela, né? Não é ela mesmo, não é o Flynn. É, na real, eu acho que todas as participações que envolvem, por exemplo, algum ser de fora, tipo, daquele mundo, juntamente com eles, eu achei legais. Por exemplo, o monstrão de neve de Frozen, tipo, você lutando junto com ele, acho sensacional também. Então, eu também achei legal. As participações, quando você tem alguém do mundo junto com você em alguma quest, pra fazer alguma coisa, isso eu achei muito bacana. E até do Monstro S.A. a gente já citou, mas ainda assim, é uma história original de Monstro S.A., é a primeira vez que você vai uma história de Monstros S.A. depois do filme, porque a Universidade de Monstros é um prequel, e provavelmente não haverá um Monstros S.A. 2 da Pixar. Tô falando isso, mas daqui em 5 anos a Disney vai lá e libera um orçamento assim e faz, né? Então, era a primeira vez que eu tava vendo uma história pra um fã vendo uma história de Monstros S.A. Tudo bem que ela era bastante baseada na primeira história, né? O Randall volta, ele ainda é inimigo, né? Mas eu achei gostoso de participar desse mundo. O meu resumo dos mundos de Kingdom Hearts não precisava ter mundo da Disney nesse jogo. Mas já que teve, pelo menos as interações eu gostei dentro deles. A Guitar Story de Monstros S.A. acho que tá as melhores, né? Talvez. E assim, o que eu achei legal foi que, em termos de mecânica, essas interações com outros personagens e outros mundos ficaram muito legais. Mecanicamente, pra mim, esse jogo ficou, assim, perfeito. Aliás, eu só não digo que ele ficou totalmente perfeito, porque aquelas attraction flows eram um inferno. Mas tirando isso, ele conseguiu integrar as mecânicas deles de armas, de ataques combinados, de summons, de um jeito tão bacana de um mundo pra outro, que, assim, o gameplay dele é divertidíssimo. É isso que acho que a grande vitória do jogo, talvez vocês concordem comigo, talvez não, mas o que tornou Kingdom Hearts 3 realmente legal foi o gameplay, mais do que a história. Sim. O gameplay dele foi muito divertido e assim, o que veio de Monstros S.A., tanto a Keyblade quanto os ataques em grupo, foi muito legal. Uma ênfase falando em gameplay, tá, só uma coisinha. Eu sou um cara que, né, eu sou muito por conta de One Piece, eu gosto muito de coisas de pirataria e coisas do gênero. Cara, eu gostei muito da gameplay de navio que teve no mundo dos Piratas do Caribe. Não é uma coisa tão normal ter um gameplay que você controla um navio tão bom quanto eu vi nesse jogo. Nossa, você fugindo do Kraken, cara, que batalha da hora. Assim, eu gostei muito, muito, muito do Caribe, porque ele junta um monte de coisa diferente de mecânica, ele visualmente é muito bonito, considerando que esse mundo no Kingdom Hearts 2 estava muito esquisito. Eles conseguiram deixar ele bacana, bonitinho nesse segundo jogo, nessa segunda aparição. E tem o que eu gosto, que é ficar coletando coisinha inútil, que é ficar correndo atrás daqueles caranguejos, eu acho muito legal. Nossa, então, essa parte eu achei... Nossa, eu adoro coletar. Assim, não, eu mas tenho... aqueles caranguejos é no inferno. Mano, eu vou assim, aqui a gente vai discordar em algumas coisas. Eu não sou fã de batalhas difíceis, mas eu sou rata de coleção. Tem um item colecionável lá no Quinto dos Infernos, eu vou atrás desse item colecionável lá no Quinto dos Infernos, porque eu gosto de completar o álbum de figurinha. Então, assim, eu deixei meu navio no nível máximo, porque eu peguei tudo quando era caranguejo que tinha naquele mundo inteiro. Eu fui em cada uma das ilhas. Eu fiz isso também. É muito bom, cara. É muito legal. Mas era então, inferno. Não, é. Aí, assim, é aquela coisa de achar Lucky Emblem e você que nem um idiota escutando o Donald falar: ai, deve ter um Lucky Emblem aqui perto, e você não achar. E onde? Cadê? Desgraça. Aponta esse inferno pra mim, pelo amor de Deus, cara. É triste isso. E esse mundo misturou muitas mecânicas diferentes, sabe? A exploração debaixo d'água, que tinha tudo pra ser muito chata e muito complicada, porque fases aquáticas de jogos em geral são xaropes. Essa ficou legal. Ficou bom. Assim, não é fácil, não é a parte mais legal, porque, de novo, exploração em água é um saco. Mas ficou bacana, fez sentido. Foi, acho que pra mim foi um dos mundos que eu passei mais tempo, porque era o mundo que tinha mais coisa pra fazer. Que não é o caso de São Francisco, que era vazio, sabe? Que foi a minha birra com São Francisco, foi isso, o mundo daquele tamanho vazio. Eu tenho uma certa suspensão de descrença em questão na fase Piratas Caribe, porque, tudo bem, você vai ter que acreditar que o Sora respira debaixo d'água, né? Porque sim, porque ele é mágico. Cara, o Sora já fez coisas mais improváveis do que essa, vai. Ah, eu acho que quando ele se transformou em sereio no mundo da... Ai, meu Deus, qual que é o nome da princesa? Lá fica na sereia. Atlântica. Atlântica. Em Atlântica? Tudo bem, ele é metade peixe, pode respirar debaixo d'água, tem todo um misticismo, mas agora só não tem explicação. Mas tudo bem, ele a gente releva muita coisa. Eu gostei muito de Piratas do Caribe por ter deixado ele um mundo único. É, em Kingdom Hearts 2, a maioria dos mundos era só bater e upar. Agora, que nem vocês mencionaram, cada mundo desse tem uma mecânica exclusiva e visitá-los torna único. Então você pode upar no mundo do Toy Story, assim como pode upar no mundo do Monstros S.A. E ali você se diverte da maneira como você quiser, né? Eu só não concordo tanto que essa é a melhor mecânica, porque eu acho que Kingdom Hearts 3 deixou a desejar algumas coisas. Eu vou citar exemplo. Quando eu tô em Twilight Town, eu tô voando por cima das cidades, existem paredes de bloqueio que me impedem de ultrapassar determinadas partes, e não tem explicação. Isso foi estúpido. Isso é meio broxante pra mim, porque em Kingdom Hearts 2, tudo bem, tem limitação técnica do aparelho, tem limitação técnica da engine, mas em Kingdom Hearts 3, que é no PS4, levou tanto tempo pra ser desenvolvido, e a gente sabe que outros jogos tiveram desempenhos melhores nesse quesito, Kingdom Hearts 3 não conseguiu entregar uma experiência de imersão que eu tava precisando, ou que eu gostaria. Mano, então a gente tem lugares que eu tô no meu campo de visão e eu não consigo subir em cima do telhado, tem uma parede de nada me bloqueando, de mágica. Eu vou falar que, assim, a questão de glide é uma coisa que eu sempre gosto, e eu vou te falar assim, meu, até hoje eu não vi uma parte de glide melhor do que o Bird by Sleep, e é um PSP. Tem um portátil que tem uma mecânica que ficou melhor nele do que no PS4. Então, eu não sei se é o glide em si, mas o meu problema é eu não conseguir interagir com o cenário como um todo. Eu conheço outras partes do Twilight Town, eu conheço a parte lá que tem a estação de trem, eu não consigo até lá. Eu acho que o problema é te darem mecânicas pra você fazer na cidade e os caras não desenvolverem tudo, né? Então, o problema não é você não poder explorar, o problema é você conseguir bater na porcaria da barreira lá em cima. Se você não conseguisse pular lá pra cima, você não ia saber. Então, é o problema é que você pode fazer essas coisas. Pode dar uma forma criativa de me impedir que faça isso. A gente não tá em 2010 que a gente não consegue criar um cenário todo, sabe? Kingdom Hearts 3 me apresentou que eu posso sair de Twilight Town e até a mansão lá sem uma tela de transição, sabe? É um mundo inteiro carregado no seu jogo. Eles conseguem fazer isso e não conseguem criar mapas mais dinâmicos? Um mapa completo, né? Não carregou, só isso. É assim, o jogo eu acho que tinha potencial técnico mesmo pra fazer muito mais coisa, cara. Eles poderiam... Não tem justificativa pra eles não terem feito uma Twilight Town totalmente explorável. Não tem justificativa pra eles não terem colocado uma Hollow Bastion desde o começo, que foi uma cidade central em todos os jogos anteriores. Eu acho que o jogo cresceu muito em alguns aspectos, mas foi muito limitado em outros. E aí, como eu falei, a mão da Disney pesou. Aquelas Attraction Flows... Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês gostaram daquele negócio? Nas primeiras vezes eu gostei, sinceramente. Depois eu pulo e só uso. Talvez eu use de skip, né? Porque enche o saco. Uhum. Então, assim, é uma mecânica que pra mim não acrescentou em nada, que é lenta, que demora, muito exagerada, e que sempre aparece um momento em que você não quer. E tanto é que nessa última atualização, você poder desabilitar esse negócio é, assim, maravilhoso. Agora eu posso pular direto pras formas das Keyblades, que é a parte mais legal. Então, o meu problema nisso tudo é que a Disney quis transformar Kingdom Hearts 3 em muita coisa que ele não é. Ele é um JRPG que tem um sistema de shooter, que tem mecânicas de party game, que tem 1 milhão de coisas, 1 milhão de elementos, e todos são bem desenvolvidos ao mesmo tempo. Mas o JRPG que eu queria, a parte de evolução, a parte de bater em monstrinho e evoluir e enfrentar chefe, ficou devendo, pra mim. Que é o principal. Então, ó, a parte da Gameship, ela foi muito bem desenvolvida. Porra, tem um universo pra você explorar e, teoricamente, ele é aberto. Mas aí vira o jogo que seria um de RPG virou metade um jogo de shooter. Mas isso não é da franquia? O 1 e o 2 tem a mesma coisa, o Bird by Sleep menos também tem. Assim, eu acho que, tipo, party game... Kingdom Hearts brinca com milhões de estilos diferentes, essa é a verdade. E o 3 chutou isso lá pra cima. Eu acho que ficou desequilibrado. O 3 fez eu gostar da Gameship. Não é melhor a Gameship? Não, a Gameship do 3 é muito divertida, velho. é muito divertida. Você explorar os lugares, as batalhas. Eu, assim, eu tenho um ódio mortal da Gamichi, mas tipo, mortal mesmo. Aí no terceiro eu pensei, puta, essa merda de novo, vamos passar logo pelos monstrinhos, pelos mundos, pra te poder fazer o warp. Não, é legal bater nos bichinhos, E você tirar foto das constelações com todos os monstrinhos icônicos do Final Fantasy. Puta, achar outros no céu, velho, achar o Cactuar, achar o Tom Berry, que da hora. É a única coisa de Final Fantasy também, né? Não, tem mais, tem o Cactuar lá em Toy Box. Eu gostei da Gamechip. O problema é que entre ter a Gamechip e ter a Hollow Bastion, eu preferia que eles tivessem a equipe que desenvolveu o sistema da Gamechip e desenvolvesse Hollow Bastion. Eu acho que não era a mesma equipe, porque o cara falou que acho que era um profissional até em shooters pra fazer a Gamechip, mas eu acho assim, como vai ter a Gamechip, deixa assim, não teve Hollow Bastion, paciência. Uh-huh. É assim, eu acho que o pior de tudo, já talvez me adiantando um pouco, é que o jogo mesmo, ele acabou se traindo em algumas coisas pelo seguinte. No jogo base, a gente não teve menções a Final Fantasy, não teve os personagens. Eu fui uma das poucas pessoas que não achou que isso fosse um problema. Porque, assim, a série já não precisa mais disso. Ela já tem seus próprios personagens, a Disney vai ter que estar lá de qualquer forma, porque é a Disney que tá financiando esse jogo. Então, assim, não precisa dos personagens de Final Fantasy pra se escorar em cima deles. Só que o pessoal, ah, meu Deus, cadê o Cloud? Ah, meu Deus, cadê o Leon? Ah, meu Deus, sei lá o quê. Ah, não vou poder bater apanhar do Sephiroth de novo, blá, blá, blá. Aí falaram, beleza, eles vão aparecer no Remind. Se fosse pra eles aparecerem no Remind do jeito que apareceram, era melhor eles nem estarem lá. É, isso é verdade. Porque, assim, eu achei pessoalmente muito ridículo eles terem colocado, tipo, cada um com duas, três falas, uma salinha de Hollow Bastion pra você andar, e é isso, sabe? Só porque o pessoal pediu e chorou, e só por fanservice que não acrescentou em absolutamente nada. Então, mas o Kingdom Hearts, eu acho, tipo, sei lá, desde o Dream Drop Distance, eu consideraria mais como um Square Enix X Disney. Porque acho que no Dream Drop Distance você já tem só são os caras do Origins e Fio, não tem ninguém na Final Fantasy. Inclusive, só que a participação do pessoal do The Origins e Fio foi muito legal. Sim, sim, é muito boa. Mas não tem nada aqui, tipo, não tem. É Kingdom Hearts X Disney. Kingdom Hearts deixou de ser ou Final Fantasy, Square Enix X Disney. Eu acho que esse é um problema. Eu acho, tipo, o Sephiroth, ele encaixaria muito bem, principalmente com o lançamento de Final Fantasy VII Remake. É. Eu acho que exatamente por isso que não colocaram. Entre outras tretas, porque os dubladores desses personagens em Kingdom Hearts já não são os mesmos do remake. Então, assim, ia ficar, se fosse só pra entrar no hype do remake, poderia ter essa briga com dubladores, poderia ter essa briga com lore, poderia ter essa briga com aparência, porque, querendo ou não, esses personagens seguem a lore do set original e o set remake já tá confirmado que vai ter algumas mudanças. Assim, a história central vai ser a mesma, mas ela vai ter alguns ajustes. Eu acho que ia ficar uma mistura que não ia, que ia poder ser complicada. Eu sou parte do fanboy chato que queria que ele tivesse alguma coisa dos Square Enix. Pra mim, eu vou te falar, eu gosto muito de Final Fantasy VII, mas não precisava ter o Cloud, não precisava ter o Sephiroth, mas poderia ter alguma coisa dos Square Enix, como que foi o caso do Dream Drop Distance, que colocou lá o The World Ends With You. Então, se colocasse, sei lá, alguma coisa a mais de algum dos jogos recentes, talvez, da Square Enix, não sei o que, mas qualquer outra coisa do Square Enix, eu acho que faltou falar que, tipo, realmente não é só Disney, tem um pouco do Square Enix também. Então, mas o grande problema da falta desses personagens dentro de Kingdom Hearts, pra mim não são os personagens em si, e são a falta dos mundos, porque a história de Kingdom Hearts, ela se desenvolve nos mundos da Square Enix, né? Isso tem em Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2, até teoricamente spin-offs, que são necessários pra história principal. Porém, Kingdom Hearts 3 é um desfecho de tudo aquilo que eu mencionei na introdução. É o desfecho de uma grande história que tá sendo contada há 18 anos. Pra mim, Kingdom Hearts 3, ela precisava ter desenvolvido essa história. E os mundos da Disney, que não desenvolveram história nenhuma de Kingdom Hearts 3, eles estavam lá porque eram os mundos que você ia visitar pra fazer alguma coisa, era uma história única que você tava resolvendo ali. Ficou muito extra. Pra mim, faltou o mundo da Square Enix que você desenvolvesse a história de Kingdom Hearts e sobrou o mundo da Disney. É mundo original, você diz. É. Isso com certeza. A história é muito desequilibrada em muita coisa. Então, eu acho que o jogo, assim, tipo, Kingdom Hearts 3, ele tinha tem uma tarefa muito ingrata, que é terminar uma história. Terminar não, né? Porque eles já tinham falado que ia terminar uma parte da história, que é a saga do Zeranorth, que era o vilão. Até agora. Então você tem, sei lá, 8 jogos, 9 jogos, e mais um filmezinho extra. que vai desenrolar nesse, junto com mostrar coisa da Disney, que tá, é contratual, você tem que mostrar as coisas da Disney, e você vai colocar tudo isso num jogo. Eu acho que, tipo, ele era ingrato, assim, o jeito que ele saiu foi péssimo, assim, como eles resolveram. É, eu acho que não agrada normalmente quem tá indo por Kingdom Hearts. Mas ele não tem uma missão boa, ele não tem uma tarefa fácil de resolver. Porque ele tem, acho que tem três núcleos de personagem Kingdom Hearts, basicamente. Tem a família, tem a Sora e amigos, tem Roxas e amigos e tem Ventus e amigos. Não, tem o Zerranorf e amigos também. É, o Zerranorf é o vilão sempre, é, né? E o problema é que muitas vezes esses grupos meio que se sobrepõem, né? Porque o Sora é meio que o Roxas é meio que o Ventus, e o Ventus tem o Vanitas, que também tá, é BFF da galera do Zerranorf. Não, então, eles estão todos conectados, só que eles são principais nos próprios jogos. E aí você vem pro Kingdom Hearts 3 e o Sora é o principal do Kingdom Hearts 3. E isso, a série sempre lembra que o Sora é o mais importante, que o Sora é conecta tudo, toda essa lorota. E aí no 3, quando eles mostram isso, porque o Sora é a coisa que resolve tudo, não é satisfatório, porque você não vê a Aqua fazendo nada, porque é uma personagem que todo mundo gostava, mas só que ela pra história não era importante, ela pra história ninguém ali é importante, o Sora é a peça principal. E eu acho que quando você toma isso na cara, e eu tô incluso nisso, quando você lembra disso, que o Sora é a coisa mais importante, o Sora vai ser o Deus Ex Machina, isso é chato. Aham, eu concordo. Ô, mano, o sistema de mestrado de Kingdom Hearts é a maior lorota que existe, né? Porque mestre que Blade Master de Coerrova, não existe, né? O Sora com o protagonismo dele vence tudo. Exatamente. Sem se tornar que Blade Master, né? Porque ele não passou no testezinho lá. Donald, heal! Antes de descer a lenha em Keyblade Graveyard, eu quero citar dois pontos, duas mecânicas que eu gostei do jogo, antes de eu parecer um hater completo, tá? A primeira delas, eu quero elogiar a IA do Donald que passou a me curar, tá? Finalmente. Caraca, realmente, o Donald curou nesse... realmente, ele fez seu papel nesse jogo. Ele usou magia, né? E o segundo é o modo câmera, que eu achei o modo mais bem-vindo desse jogo, né? Apesar de... tudo bem, deve ser um prefab ali da Unreal que eles arrastam e agora tem modo câmera. Porque todo jogo tem, né? Todo jogo feito na Unreal tem. Isso que é mais importante. Mas é tão legal ficar tirando fotinho. Não é? E os personagens interagindo, a Rapunzel fazendo careta pra tirar câmera. Pô, isso é muito louco. Nossa, o Pateta batendo continência. Isso, e na DLC que tem aquele data greeting que você pode montar suas próprias fotos e moldar os personagens e colocar nos cenários. Cara, o potencial de meme que tem nisso é inacreditável. Eu passei mais tempo fazendo isso do que jogando. Porque assim, o Limit Cut eu não joguei, porque eu não tô afim de apanhar pra Data Organization, porque eu não sou obrigada. Eu quero falar de uma coisa boa, que eu acho bom, embora eu acho que talvez não seja uma coisa que muitos daqui... Falando muito daqui, eu estou focando ao Mario e ao Digimon. Não se apeguem tanto a falar bem disso, porque geralmente no nosso mundo Nintendo a gente não fala sobre isso tanto. Mas a parte gráfica do jogo, eu achei sensacional como em cada mundo você tem parte gráfica bem diferente, a parte visual totalmente diferente. Então eu curti muito isso no jogo. A cada mundo você parece que realmente está em outro jogo. Então, no primeiro mundo você vê a grama bonitinha, aí depois você passa para um outro mundo, a grama do Coliseu não é a mesma grama que tem em Rapunzel, entendeu? É diferente. Eu achei bem bacana isso daí. Você tenta se adaptar ao estilo do filme, né? Que foi baseado. Exato, exato. Eu acho que o que mais chama atenção é o mundo do Piratas do Caribe, que tem sistema de partícula de água. Ah, a água. Tem sistema de mundo semi-aberto, que é você tá navegando com navio. Tem a pena do Donald. Não, a iluminação do jogo é maravilhosa. Nesse mundo é maravilhosa. Mas você não se incomodou? Não me incomodei, eu achei interessante, mas ainda meio aterrorizador ver... Ai, meu Deus, esqueci a palavra agora. Jack Sparrow, Não Jack Sparrow, ver o Donald e o Pateta de forma realista, assim. Ver a textura deles. Tem uns shaders ali que transformaram, deixaram... Acho que é só a mudança de cor. Talvez a impressão é por causa da iluminação. Mas só a iluminação deixa eles um pouco mais realistas. Eu não me incomodei, eu achei muito bonito. Eu achei bacana, eu gostei. Eu acho que se esse jogo existir, se vai existir no PS5, o Ray Tracing vai fazer uma coisa maravilhosa com esse jogo. Ele vai deixar ele como se esses personagens, o Donald e Pateta, eles fossem os caras vestidos lá da Disney, sabe? Não vai ter diferença pra você. Eu acho que vai ficar melhor, né? Por favor, pelo amor de Deus. Já tá melhor. São dois caras vestidos, só descobri que realmente é uma fantasia, né? Tava pensando, se esse jogo entrasse no PC, o que não poderia ser feito com ele? Mod do Saranô. Mods até... Não, assim, sem entrar nos méritos dos mods, Vai ter de coreano fazendo mod nisso daí, não vai estar escrito, não. Cara. Eu só quero ver o protagonista do GTA 4 lá no story com a arma na mão e andando pelo mundo da Disney. É aquela coisa, né? Uma arma teria resolvido os problemas de todo mundo ali. Dá um tiro na Kairi pra ela parar de ser raptada. Ô, escuta aqui, você respeita a Kairi, tá? Isso resolve muitos problemas, Vara. Parabéns. Resolveria o mundo de Kingdom Hearts. Pra mim, o meu maior defeito de Kingdom Hearts 3 é só explorar a história de Kingdom Hearts 3 no final do jogo. Realmente. E fazer isso de uma forçada. Forçada e apressada. Porque eles fizeram tudo isso em um único mundo. Tudo bem, tem um mundo dentro de outro mundo ali, enfim, mas é que Keyblade Graveyard é onde tudo se resolve. Ali é que nem vocês estavam comentando, a gente tem que terminar um arco que a gente começou lá atrás em Kingdom Hearts Chain of Memories e em diante. E vamos colocar todos os personagens pra lutar, vai todo mundo morrer aqui. E a gente conta a lorezinha no decorrer. E todo mundo tem que voltar, né, também? Todo mundo, tipo, que tava preso em algum lugar das trevas ou no coração de alguém, tem que arranjar um corpo e colocar a alma dessa pessoa maldita. Não, mas realmente, isso que o Mario falou é muito verdade, porque você tem um monte de mundo que a gente passou e a gente só se preocupou com a lore daquele mundo, não foi apresentado lufas de nada antes, entendeu? Uma coisinha ou outra, muito mínima em alguma coisa. Defendendo, tipo, teve... É muito pequeno, mas naquelas ligações de celular do Sora você tem... O que a gente tá fazendo? Tá pesquisando corpos postiços. Aí, exatamente. Só pra no final eles usarem. Mas, tipo, eles tentam deixar alguma coisa aqui ali, mas é migalha. O jogo conta coisa que deveria ser mostrada. E isso de contar é um outro problema desse final. Os trailers contaram aquele final inteiro. Tudo lá tava nos trailers, cara. O que tirou um pouco o impacto do final, que já tinha seus problemas de ritmo. Que foi tudo muito atropelado, que foi tudo muito... Assim, informação muito concentrada. As coisas aconteceram rápido demais. Especialmente aquele comecinho. Aquele comecinho, assim, foi... Tava tudo nos trailers e os spoilers estavam todos lá pra quem quisesse ver, sabe? O meu grande problema é... Você tem uma série de mundos da Disney. Eu entendo que os mundos da Disney... A Disney tem licenciado Kingdom Hearts desde então e a gente vai ter vínculo... Se não tiver os mundos da Disney, não tem vínculo com Kingdom Hearts em si, né? Agora, todo mundo de Kingdom Hearts que o Sora entrava, parece que ele esquecia a motivação dele, né? Eles criaram uma motivação genérica pra ele ir nos mundos lá e tentar encontrar os membros da Organization 14, enquanto os outros personagens realmente estavam fazendo o trabalho que devia ser feito. Quando você chega em Keyblade Graveyard, que tudo vai ter o grande desfecho da série, que eles não têm tempo pra resolver as coisas, eles têm que resolver tudo de última hora, você começa lutando em Watts. Até ali, a minha maior expectativa, e eu acreditava que Kingdom Hearts 3, quando eu entrei em fóruns de discussão, conversei com os meus amigos, enfim, era que a gente pudesse controlar os 7 membros da UZ, né? Todos como se fossem os personagens que nem a gente tem nas pares, né? A gente muda o Donald, tira, enfim, queria colocar a Aqua no meu time, o Ventus, o Roxas, por aí vai. Você chega lá e você já não pode controlar esses personagens, é sempre o Sora. Keyblade Graveyard em si, ela é um grande nada. Só estão os personagens ali e os outros inimigos, que pra mim já é um outro problema. Tipo, você não explora Keyblade Graveyard. Os personagens ficam fracos, né? Que nem eu falei, é só o poder do protagonismo do Sora que vai resolver tudo no final. O Bug mencionou Zeta Flare, realmente. Desde quando o Donald tem essa porra desse poder, ele não usou, né? O que eu sofri em inimigo. Assim, foi B10, mas foi inútil. Muita coisa daquilo foi isso. Apareceu B10, mas no fim das contas foi um grande vários nada, sabe? Elogiando. é diferente pra um RPG japonês, que principalmente os baseados em Poder da Amizade. No final, são os três que você sempre jogou que estão na luta final. Não foi o Sora que foi bater no Xehanort, foi o Sora dando de um Pateta. Então isso eu acho interessante, pelo menos o que Kingdom Hearts fez. Que se você para, assim, você fala, realmente, ali teve amizade, eles estavam unidos no final. Por mais que o DLC vai lá e coloca só o Sora pra fazer tudo de novo, né? Então aí não depende, tem mais amizade, sim. Tem isso, mas pelo menos a DLC trouxe uma coisa que eu achei legal, que foi dar a chance de lutar contra os personagens. Foi legal, mas ainda foi muito pouco. Foi por uma batalha que você pode escolher entre jogar com o Sora ou o Riku, outra que você pode escolher entre jogar com o Sora e a Aqua, entre o Sora e a Aqua, e outra que você pode escolher entre o Sora e a Kairi. E a Kairi tem o gameplay mais legal de todos. É, isso é uma coisa que realmente eu fiquei bolado, eu queria jogar justamente a gameplay por conta disso. Mas eu realmente, nesse jogo, no Kingdom Hearts 3, na minha mente, eu pensava que eu ia conseguir jogar com mais pessoas fora o Sora. Você jogou? Você jogou com o Rick em uma batalha, jogou com a Aqua em outra batalha, foi isso? Só. Só isso. Meu, se você parar pra pensar, é que meu joguinho favorito de Kingdom Hearts até hoje é o Bird by Sleep, tá? Você tem como jogar com os três personagens de Kingdom Hearts Bird by Sleep, que é o Ventus, a Terra e a Aqua. E, cara, não é uma questão assim... É, eu jogo mais com Ventus e mais com a Aqua. Não, tem, basicamente, vai ser, pode ser que não seja exatamente igual, mas é a mesma proporção com todos, entendeu? Sim, são três campanhas, você escolhe, né? Você escolhe com quem você vai jogar, né? Você quer fazer a timeline de um, timeline do outro, timeline do outro. Enfim, se eu pudesse escolher com quem eu quisesse jogar, isso ia ser sensacional. Com gameplays diferentes, exatamente como você falou aí, de um pro outro. A gente imagina, eu tô imaginando, tá aqui na minha mente, que eu tava com Sora e depois eu ia poder, sei lá, mudar pro Roxas, tá, com a minha Dual Blade, que é uma coisa que só veio também depois, posteriormente, daí que eu ainda nem vi como que é exatamente, mas, enfim, eu queria ter mais gameplays diferentes sem ser só o Sora, eu queria, isso é uma coisa que eu realmente fiquei desapontado com o jogo. Então, mas eu acho que é exatamente isso, é o problema de você ser fã e o que você quer. Que é, eu quero jogar com todos. E o que eles querem mostrar é que é, o Sora é o principal, principalmente dos numerados. É. E nos numerados, você só joga com o Sora. É, agora teve uma variação aqui ali. Você tem em dois jogos, o Dream Drop Distance, você tem dois principais, que é o Riku e o Sora. Isso. Você joga com os dois. Joga com os dois, pô. Mas nesse jogo não tem outro principal. Nesse jogo é a história do Sora, e é o Sora como que ele vai resolver tudo. Então, assim, eu também não gosto, mas infelizmente eu entendo a justificativa. Só ele fala, não é uma história de outra pessoa. Eles aparecem, os personagens que pra você eram principais em outros aparecem, mas você não vai jogar com eles porque eles não são importantes nessa história. Eles não são tão importantes quanto o moleque que a gente tá reclamando. O maior problema que não é controlar os outros personagens pra mim, é que quando você chega em Keyblade Graveyard, você tem muita ponta solta, muita. Você tem 13 personagens ali que você precisa resolver. E tá, vamos enfrentar os Inwots então. Então nas batalhas você vai derrotando todos os membros da Organization 14. Eles tinham uma história, todos eles têm uma lore por trás e ali acaba pra eles. Acho... muitas não contadas também, né? Não contadas e nunca contadas. Talvez tenha uma DLC. Vão contar do jeito que mostraram. Tipo, é porque tem. Exemplo, Lark Sane tá no jogo de celular. O outro lá, esqueci o nome agora, o que joga cartas, aparentemente tem a ver com esse. É o Luxord, ele tem a ver com... Ninguém sabe nada dele, porque também não responderam nada dele. Então, mas mostraram ele agora, provavelmente ele é o cara que tá dirigindo o carro lá do Noctis desse jogo. Então, é o Ignis. Tipo... E aí você tem personagens... Você tem, eu entendo o que você falou, eu concordo com o que você falou, o problema é que eles têm que terminar algumas histórias e abrir todo o resto também. É, porque, né, Kingdom Hearts é isso, ele tem que ser uma franquia que é vendável através do tempo. Mas é tão mal feita essa parte que enquanto você tá na luta contra os três lá em grupos, quando um morre, a luta para, ele tem que dar o desfecho final deles pra luta continuar. É mal feito. É meio estranho se você para pra pensar o que tá acontecendo. E tudo bem, aí você até derrota os outros personagens, enfim, pontas soltas de novo. Quando você tá no jogo base, você só segue com o Sora em diante, né? Muita coisa ainda não é respondida. Pra aí você ir pra aquele mundo da LSD lá, que você tem que coletar Soras. Tipo, mano, você tá na batalha final do jogo. tudo bem, aparece que o Sora morre, enfim, mas você vai pra um outro mundo, então uma quebra de expectativa tão grande, uma quebra de ritmo. Você tava enfrentando os chefes, líderes, pra você ir pra um outro mundo, que é, você vai fazer uma mecânica de minigame e ficar coletando Sora, sabe? Não era o momento pra colocar aquilo ali. Eu acho isso corajoso. Aquilo lá ficou meio quebra de clima pra mim, inclusive. Assim, eu gostei, eu acho que aquele final, se ele tivesse sido um pouco mais, tivesse ido um pouco mais devagar, o fato dele ter tantos momentos diferentes, eu achei isso interessante. Essa foi uma das coisas que eu achei legal. Só que você não tem tempo de digerir nada que tá acontecendo ali, sabe? Se tivesse tido uma transição um pouco mais suave de um momento pro outro, se as coisas fossem menos tiradas do ar, talvez seria mais legal. Porque as cenas individuais são legais, só que elas não se conectam. Nos conectam muito bem, sabe? E isso é complicado. Isso, como você disse, que é o ritmo do jogo. Eu falo que esse jogo ele precisava ter mais horas de gameplay. Ele precisava ter estendido algumas coisas pra poder se conectar melhor. Eu não acho que precisa ter mais. Eu acho que precisava ter menos Disney e mais disso. É que não tem como, né? Disney é muito forte. Não tem como tirar a Disney de Kingdom Hearts, né? Eu nem lembro o nome desse mundo aí, o mundo que é só o céu agora. É meio que, eu não sei se tem nome, não, tipo, eu sempre pensei, aquilo é mostrado, é um pós-vida, né, basicamente. Então, mas aquele mundo não acrescenta, você concorda comigo que não acrescenta em nada, né? Ele acrescenta, mostra que o Sora morreu e o Sora tá lá postando os negócios, principalmente quando você pega a DLC lá, que ele entra num trato ali e ele tem respostas ali. E aquele Cherish lá que aparece é o bagulho do celular, então conecta mais o jogo de celular, que aí ele vai aparecer pro Ventus. Isso é verdade, Mas eu achei muito... uma coisa que eu gostei muito no Kingdom Hearts 3 é que ele não tenta ser a coisa mainstream, e nessa hora ele chega e fala, vamos no meio da batalha final, ó, o cara morreu, esse aqui é o céu, você tá falando com pessoas que faleceram, aparentemente, né? Sei lá, com a alma das pessoas que não estão mais na Terra, estão nesse mundo entre a vida e a morte. Eu achei isso muito... É totalmente quebra de clima, mas eu achei muito legal pra... Que eu tava esperando só porrada, e teve isso, eu falei, aí você começa a ver um monte de Sora, é um negócio que você fala, mano... Caralho, o que o cara usou pra fazer isso aqui? Realmente... você sabe o que, né? Ilícito não é. Então, mas é legal ver. Eu gosto muito de ver essa brisa e me surpreendeu ter essa brisa num jogo que é AAA. Entendeu? É a mesma coisa quando acontece com o Kojima. E aí ele tem uma ideia idiota e vira um jogo AAA. Eu acho isso legal em Kingdom Hearts, nessa parte. Oh, tem uma coisa que eu curti muito, embora eu não joguei muito, eu joguei bem pouquinho o jogo, o joguinho mobile. E aí depois, nesse jogo, eles têm um momento que você tá atacando na parte do cemitério lá, que você, meu, tipo, surge um monte de Keyblade, né, e você tá batendo e vai subindo o nome de todo mundo que jogou. Ah, aquilo tá muito legal. Eu achei sensacional aquilo. Eu fico pensando, a galera que tava com o nome naquilo, eu ia ter me acabado de chorar vendo meu nome naquilo, velho. Dessa vez, ajudou o herói do jogo a... Meu, aquilo foi muito... Tipo, foi fanservice, foi desnecessário, mas foda-se, foi lindo. Mas aquilo lá é basicamente um agradecimento a quem tá financiando o jogo, porque ali teve um ranking dentro do jogo, que tipo... Em termos de jogo mobile, foram whales, né? Foram pessoas que pagaram tudo pra cá. Esse jogo é canalha. Eu não sei se vocês jogam bastante coisa de celular, mas assim... Gacha! Gacha é um inferno nesse ponto, só que o X é particularmente... zoado nesse ponto, sabe? É pay to win total. Então a galera gastou muita grana pra estar lá. Não, cara, tem alguns mais e outros menos. Esse é bem pior do que, sei lá, um DC de Opera Omnia, por exemplo. Mas uma coisa que eu tô achando interessante é que discutindo aqui, tipo, a minha opinião, principalmente do Mario, a gente não gosta do final, mas a gente gosta das partes diferentes, talvez. Talvez. Eu gostei do desfecho dos personagens. Isso eu preciso ressaltar, de todos eles. É clichê, mas é bonito porque eu acompanhei a tragédia desde então. Pelo menos eu saio mais aliviado por todos eles, né? Ser mais aliviado é ótimo. Principalmente pra Xion, eu acho muito trágico. Tudo bem, talvez tenha sido demais ter trazido de volta, porque eu acho que nada é tão triste quanto Kingdom Hearts 358/2. Nossa, Eu acho legal o Roxas. O Roxas e a Xion, que pra mim são os personagens mais sofridos da série, né? Eles apanharam demais da franquia. É bonito ver o desfecho deles. Tudo no Days é muito triste. Assim, o Lee se tornou um dos meus personagens favoritos graças ao Dream Drop Distance e graças a esse jogo. Porque, assim, ele também sofreu tanto... Aliás, o trio Seasalt, que é o jeito que a minha amiga chama eles, ele é todo muito trágico. E ver que eles tiveram, assim... eles mereciam, acho que de todos os personagens que mais mereciam um final feliz eram eles. E, tipo, eram eles. Tudo no Days é triste, a música é triste, as cenas são tristes, as batalhas são tristes, e ver eles felizes no topo da torre tomando sorvete. Não importa se não foi realista, não importa se não era pra trazer Sean de volta, dane-se. Não faz sentido, mas me fez feliz, pelo menos. É, eu também, eu fiquei mais tranquilo, eu falei, eu aceito isso, eu achei legal. Eu aceito isso, eles mereciam. Eu tenho que gostar desses três, realmente, é que assim, é estranho eu falar isso, mas o primeiro jogo de Kingdom Hearts que eu joguei foi o 352,5, e eu fiquei boiando totalmente, né, beleza. Mas... começou bem, né, foi escolher o pior, que não tem nada a ver com nada. Mas foi por conta dele que eu fui pesquisar e jogar os outros, joguei os de Play 2, por aí vai, mas aí eu tive um carisma entre esses personagens. Meu, eu gosto muito deles. Legal ver o desfecho mais feliz pra eles ali. Eu só vou reclamar que eu achei o final assim, porque você tem o final, basicamente o único final que não é feliz é o do Sora e da Kyrie, porque você tem que continuar a história. Então eles pegam e transportam o Sora pra casa do caralho. Mas o resto eu achei tudo muito... isso. Então, mas eu achei muito... Assim, eu fico feliz, porque eu gosto dos personagens também, mas só que eu achei que foi muito fim de novela da Globo. Todo mundo termina... Assim, nasce corpo pra todo mundo, nasce... Todo mundo tem coração no final e não explica alguma coisa que eles querem. Eu queria que o fim de novela... eu queria que o final de novela da Globo fosse isso, porque final de novela da Globo tem que ter tiro e alguém tem que morrer. Mas tem que ter casamento, só faltou casamento. Tá, faltou casamento. Pode ter alguém empurrado da escada também. Pode ter, que seria do caralho. Matar o Zé Ranorf assim. Nazaré Tedesco mandou um beijo pra vocês. Ela teria matado o Zé Ranorf no primeiro jogo. Personagens aleatórios que poderiam ter matado o Zé Ranorf. Uma lista de Game of Thrones inteira, assim. E o Zé Ranorf, acho que é outro problema, que ele não consegue explicar as coisas dele. Vão fazer um outro jogo pra explicar as coisas dele. Então, você tem um final de saga que você não entendeu o vilão. Não, peraí, eu tenho um problema com o Zé Ranorf em si e com o Dream Drop Distance, tá? Começou pelo nome, né? Não, cara, eu acho a patifaria quando eles colocaram viagem no tempo. Eu não consigo falar o nome dele direito, mas o principal motivo... Meu, quando você começa a ter viagem no tempo, mano... Ah, pá, Não, a coisa da viagem no tempo é muito difícil fazer, é muito difícil fazer funcionar. E Kingdom Hearts não fez funcionar, não deu certo. Não fez, não ficou certo. Mas pra um jogo que mexe em memória, e aquela coisa, ah, o cara, ele lembra e não lembra, a memória cria um outro coração. Sinceramente, já tá tão buraco que viagem no tempo, você olha e fala, é só mais uma, sabe? Não, eu acho que ainda dá pra se formar alguma coisa com essa parte de memória. Eu, sincero, acho. Agora, quando você mexe com viagem no tempo, não tem como você conseguir fazer uma coisa decente com isso. Oh, que isso, cara. Já assistiu De Volta pro Futuro? Beleza. Quando você, o foco é viagem no tempo, beleza. Agora, se você pega uma coisa que não tem... Tipo, e não foi apresentada, não foi apresentada antes. Foi um negócio, tipo, jogado na cara de todo mundo. Então, sabe toda essa bagunça? Vamos colocar viagem no tempo? Vamos. Deu tão certo quanto parece. Quando você tem coisas focadas com viagem no tempo, sai coisa boa. Steins Gate. Puta, um anime que eu... Chuchu, beleza, ó, sensacional. Caraca, de onde veio essa gíria? Coisa de velho, né, mano? Você fez a mãozinha quando você falou isso? Força, né, amigo? A idade tá falando muito alto aí, né? Você apertou os dedos e deu um beijinho na mão, né? Sim! Pronto. Mas... quando você tem alguma coisa que não envolve viagem no tempo, eles só te jogam isso daí, fica cagado, cara, desculpa. O viagem no tempo é o Deus Ex Machina da resolução de qualquer tipo de problema, né? Exatamente. Não, mas nesse aí foi a criação de um problema, na verdade. O que não é em Kingdom Hearts, né? E uma outra coisa, assim, eu acho que a minha reclamação, eu vou falar meio que reclamação final, não sei se a gente tá no final do podcast, mas é a continuação da utilização de, que eu anotei aqui, de pessoas de capuz preto. Assim, eu gosto muito, e principalmente quando as respostas já estão, eu tava jogando, peguei a série pra jogar, e aí fui vendo e já tinha a resposta de quem era aquele cara de capuz preto. Mas é muito preguiçoso você fazer personagens conversando sobre coisas importantes, mas aí os caras estão falando de uma forma completamente enigmática. E os dois estão de cabos preto, você não sabe quem são os caras, o cara vai falar o nome dele, vem uma censura do ar pra cortar o nome dele. Então é tipo, é um método muito porco de fazer roteiro. E eu acho que o Kingdom Hearts 3 ele termina mostrando que eu não aguento mais isso. Não, assim, o grande problema de Kingdom Hearts, eu acho que é... ele se propôs a ser uma história muito mais complexa do que ele tem estrutura pra ser. que é, e assim, o 3 e o Remind só pioraram essa situação quando a gente se dá conta que o que vai vir daqui pra frente vai ser uma crossover não apenas de Kingdom Hearts, mas vai ser, que já é uma crossover, mas vão misturar Kingdom Hearts com outros universos pra fazer um negócio que eu, sinceramente, não acho que o Nomura tenha condição de escrever que fique bom. Que assim, ele não vai ter condição de manter uma história que uma história coerente. Vai ser, assim, vai ter cenas individuais muito legais. Vai, Kingdom Hearts 3 teve cenas, se você desossar ele, se você destrinchar ele em pequenas partes, as cenas individuais dele são lindas. Mas se você for considerar o conjunto da obra como elas se encaixam, Remind se propôs a explicar, ele, inclusive ele, o Nomura disse em várias entrevistas, que explicar o que tinha ficado pra trás. Não explicou merda nenhuma. Não explicou nada. Só repetiu cenas e batalhas. Tipo, foi um copy-paste no final com meia dúzia de cenas a mais, que custou R$90. E essa é a minha treta, sabe? Uma DLC daquelas não valia R$30, na minha opinião. 40 se você for comprar com tema, que o tema é bonito. Eu vou ter que admitir que eu comprei na pré-venda meio que por causa dele. Ah, mas o tema do Japão é mais bonito, hein? Esse tema que eles venderam pro Ocidente, acho que é pior, o Sora sentado no troninho. É sério que o do Japão é diferente? Era o Sora e a Kari de mãos dadas e o céu ao fundo, muito mais bonito. Agora eu tô triste. É, então, vamos bater no Nomura. Nossa, eu que eu acho foda da DLC é que eu não consigo pensar que ela não foi planejada. Quando você chega no final de Kingdom Hearts 3, o jogo base, o Sora falar, ele desaparece, tem aquele ponto, né? Eu sei como salvar a Kairi. Corta, cutscene, todo mundo na praia se divertindo, o Sora desaparece. Ninguém sabe o que aconteceu. De novo, cheguei naquele momento, eu tava cansado, eu não queria mais ter Sora pra jogar, eu queria que a história do Sora e da Kairi encerrasse ali. Se fosse Kingdom Hearts, fizesse com novos personagens. Eu sei que é demais eu pedir isso, mas tudo bem. Não foi o momento, mas é aquele momento, essa abertura deu abertura para outros jogos, né? Esse gap, né, que eles deram entre o Sora falando isso e essa é a DLC. Então, primeiro ponto, ela foi planejada. Mas ela foi planejada para quê? Tipo, porque você volta no tempo de uma forma muito mal explicada. Tipo, na conexão entre o Sora pra, vamos resolver então a questão de você não poder jogar com os outros personagens. Você joga, mas joga, tipo, muito male-male. Você... Mas ele volta no tempo no original, não volta? No original? Não lembro. É, que aí a primeira ele perde, aí ele fala, vou voltar e vou corrigir. Explica o que aconteceu naquela parte em que ele... Tipo, uma das coisas pra trazer a galera de volta depois daquele momento, sabe? É verdade. Ali já tá explicado. Mas como ele fez pra salvar a Kairi, ele não tinha explicado. Não tinha explicado que tinha, tipo, 3 Soras. Tipo, na verdade, tinha 2, né? Sora, desde o coração do Sora, né? Não tinha explicado isso. E aí eles conectando entre os outros personagens. Então, o gameplay com os outros personagens, eles tentaram acrescentar mais... Foi legal jogar com a Aqua, foi legal jogar com o Rico, lutando contra os chefes, né? E tem duas cenas maravilhosas que essa DLC trouxe. Uma é com todos os personagens, todos os guerreiros da Uzu lá, lutando juntos. Apesar de ser só uma mecânica de Quick Time Event, funciona, porque é bonito. E outra cena com o Mickey, que eu gostaria... Eu odeio ter que elogiar o Mickey, mas nessa parte foi bonito. Obrigado, apesar que você não ia falar dele, eu ia ficar puto com você. Mano. Cara, aquela cena com o Mickey ficou foda. Foi bonito. Mas não tem motivo nenhum pra só esses dois detalhes serem DLC. Eu acho que se eles tinham tudo isso na cabeça, podia ter colocado no jogo base. A história de Kingdom Hearts 3 na DLC, ela não se estende. Porque no final, você simplesmente cumpre o que você deveria fazer. A Kairi é raptada. De novo, né? Aí é levado pra aquele outro mundo e pra você salvar, você vai buscar por 7 pedaços dela, tipo, que não tem explicação nenhuma. É só pra criar uma mecânica a mais, ó. E aí você resgata ela. Isso não podia estar no jogo principal? Não, porque é Final Mix. Então tem que vender essas coisas. Se isso tudo fosse, por exemplo... Não, porque vale dinheiro. Se eles fizessem uma mecânica de New Game Plus, tipo, você joga, daria um fator replay pro jogo, aí quando você fecha a primeira vez, normal. Fecha a segunda vez e essas cenas estão incorporadas no final do seu segundo gameplay. Nossa, eu acho que ia ser pior, hein? Eu acho que eu ficaria mais puto ainda. Tem que jogar 2 vezes. Mas aí que tá. É. Não tô falando pra gente pagar por isso. Uma coisa que já estivesse no jogo base como DLC, como New Game Plus. A série Tales faz isso. Ou coloca coisas a mais no seu segundo gameplay e nos jogos mais recentes, você não precisa começar o jogo do começo. Você termina logo antes da batalha final e esses recursos são destravados pra você. Você pode buscar essas coisas, mas dentro do jogo base, cara, sem precisar comprar uma DLC de R$90. É que isso aí meio que é... Assim, eu acho complicado reclamar disso, porque é da franquia, não é de ter o Final Mix, E esse é o final mix desse, assim, você pega o Kingdom Hearts 2 final mix, as cutscenes elas encaixam e você fala, nossa, mas isso aqui tava pensado, tem a cutscene da armadura do Terra, você tem a luta contra o Roxas, em vez de ser só uma cutscene, e meio que isso é a filosofia do final mix, só que aplicado na DLC, que eu acho é a mesma ideia de Pokémon, é uma ideia muito melhor do que você vender o jogo de base de novo. E é como eles planejam, assim, eles planejam um jogo que eles vão lançar o Final Mix depois, e com certeza você não vai ter mais DLC depois de Kingdom Hearts 3. O Final Mix é o final, igual o Final Mix é a última versão do Birth by Sleep, Kingdom Hearts 2 e 1. Eu não garanto, hein, eu não garanto. Cara, ah, acho que o Nomura já falou isso também. Não, ele já falou que não vai ter mais DLC, que o que vai ter, assim, o Remind foi, assim, a compilação das DLCs e... Então, assim... Agora é só esperar spin-offs novos. Não, já tá confirmado que vai ter o joguinho lá, mobile, do... Road to Dark, eu acho, que eu achei um nome muito merda, inclusive. Certamente eles vão... Vai ter alguma spin-off pra Switch, que não tem nada pro Switch ainda? Eu suponho que seja alguma coisa com The World Ends With You, então eu suponho que seja aquele joguinho que o Rico e o Sora aparecem... Não, né? Isso não vai... Não vai sair pra Switch. Eu acho que isso aí... Assim, é uma coisa que, inclusive, a gente aqui no Hearts Brasil analisou, que é... O Nomura não sabe desapegar. O Nomura parece aquelas ex que não esquecem do boy e ficam lembrando dele e ficam mandando indireta. Que é o que ele tá fazendo com o Versus 13, cara. Verorex é Versus 13. O Yozora é o que seria o Noctis, sabe? É idêntico. Então, pra mim, ele tá, é a chance de ele não apenas fazer o Versus 13 que ele queria fazer e não conseguiu, ficar jogando um shade atrás do outro. Porque, tipo, eles colocaram... Até tem uma parte da música... A música lembra Somnus, cara. Foi assim... Parecia que ele tava trazendo tudo no Secret... Nos vídeos secretos, tanto do jogo quanto da DLC. Parecia que ele tava trazendo tudo justamente pra mostrar... Olha, a ideia de Versus 13 não morreu, nós vamos fazer. Só que a gente vai colocar mudanças mínimas. Mas é essencialmente Final Fantasy Versus 13. Que era o que eu queria fazer. E eu não desisti dessa ideia. Mas e se forem jogos separados? Eu não sei quem foi pra Shibuya, mas, por exemplo, se for só o Sora, não seria só um jogo assim. Então, eu acho que o que vai acontecer, vai ter esse jogo Verorex, que vai apresentar esse personagem novo, esse mundo novo, que vai ser uma reciclagem, gente. Eu fico bolada com isso. Vai ter esse jogo que vai apresentar esse personagem novo, e aí a gente vai começar com as crossovers. Aí eles vão começar a misturar, mas eu acho que antes de sair esse jogo em Shibuya, Vai primeiro apresentar esse personagem, e eu imagino que vai ser uma IP nova, que ele vai fazer pro PS4 ou PS5, sabe? Porque parece ser um jogo grande o suficiente pra uma plataforma como essa, graficamente exigente, mais do que a média dos... Vamos pôr o mesmo nível do Kingdom Hearts 3, mesmo nível do Final Fantasy XV, sabe? Então ele vai sair pra... Ou pra PS4, talvez, já pra PS5. Não, PS4 é sem chance, né? A geração acaba nesse ano. Pensando bem, é que assim, e não dá pra gente acreditar que isso já tá em desenvolvimento, porque, de novo, Nomura passou 10 anos com Versus 13 e não terminou. Então, assim, eu não sei o que esperar, eu sei que ele vai... Eu acho que esse Verorex vai virar uma IP nova, e ele vai misturando com as crossovers que vão sair daqui pra frente, que não vai ter mais limite, sabe? Donald, heal! Pra mim, eu só quero concluir que Kingdom Hearts 3, no final, foi meio que a volta do cão arrependido, que, tipo, tem 48 partes... Não terminou exatamente como eu queria. Algumas partes, tudo bem, foram satisfatórias, mas no geral eu saí com um gosto meio amargo, porque eu tô cansado. Eu não que não mencionei como um todo, eles não explicaram o que precisava ser explicado. Estenderam partes muito longas que também não precisavam ter tido. E a gente ainda vai ter mais jogo, né? Pra eu saber a conclusão do Sora como um todo, eu, tipo, vou ter que esperar não sei mais quanto tempo. Então eu tô cansado. Eu enfrentei os mesmos chefes que eu já derrotei nos jogos passados, Zeranorth pra lá, Zeranorth pra cá. Tipo, não aguento mais derrotar Zeranorth. Uns 4 Zeranorths diferentes. E agora eu vou ter que derrotar mais o Zigbar ainda, de novo. Como esse filho da puta ainda é mais forte que ele já é, sabe? Pra mim não faz sentido. Eu não sou uma pessoa muito exigente, não é difícil me agradar, tanto é que um dos meus jogos favoritos é um odiado de geral, que é o Final Fantasy XV. Então, assim, eu reconheço todos os problemas do Kingdom Hearts 3, mas eu ainda tenho um carinho muito grande por esse jogo, porque no que ele acertou muito. Ele errou muito, mas no que ele acertou muito. Foi um jogo que me emocionou, foi um jogo que me tocou, mas que tem problemas, mostra que os problemas não são, assim, no nível da criação do jogo mesmo, no desenvolvimento da história. Mas eu vou continuar acompanhando, porque eu já acompanho até agora... Seguir daqui pra frente não é nada, sabe? Vamos ver aonde estudar. Já tô com o pé na merda, abre os dedos, né? Exatamente. Exatamente. Eu platinei esse jogo ainda. Pior ainda. Eu não tive coragem de platinar isso. Ia precisar. Eu não tive coragem de platinar muita coisa atualmente. Não, mas assim, eu reconheço os problemas e, sinceramente, perceber que a forma como o Nomura lida com a história e lida com a criação das obras dele é complicado, porque, tipo, ele é o criador dessa história. Então, né? Mas assim, ainda é um jogo pelo qual eu tenho muito carinho, uma série pela qual eu tenho muito carinho. E no que ele se propôs, mesmo com todos os erros, eu posso falar que eu gostei do Kingdom Hearts 3, eu fiquei muito feliz de ter jogado, o final me emocionou, o jogo me emocionou, e no que ele acertou de verdade. A gente critica, eu falei muito mal o podcast inteiro, acho que eu falei demais, inclusive, peço desculpas por isso, que eu me empolguei. Mas ainda assim, eu tenho muito carinho por esse jogo. Eu vou falar que eu sou fanboy e eu vou gostar de um jeito ou de outro. É isso. Cara, o Mug tem uma... Eu queria ter a paz de espírito que o Mug tem, velho. Deve ser muito legal. Jomão, a pergunta que fica é... Anunciaram um jogo de Kingdom Hearts pra Switch. Você compra ou não? Não. Então, eu ia falar exatamente isso. Tipo, pra mim, assim... Eu elogiei tudo, defendi tudo aqui. Mas eu acho que o jogo, ele não é legal se você gosta só da Disney. Porque você tá ouvindo um monte de bullshit de luz e trevas e amizade e nomes estranhos. Se você tá gostando da história de Kingdom Hearts, a história de Kingdom Hearts... Tem que jogar 30 horas pra descobrir alguma coisa. E pra mim, não, assim, eu adorei ter jogado. Quando eu terminei, eu olhei e falei, puta, foi isso? Não é possível que esse foi o 3. Eu não gostei, eu não pretendo comprar, pelo menos não a preço cheio. Em promoções, Mario, 75% de desconto, a gente aceita. Tá bom, tudo tem um preço, né? Tudo tem um preço. Se for um barato, o Kingdom Hearts agora tá valendo pra mim. Mas mais caro que isso, não. Tá bom. Então, eu quero agradecer muito a participação do Mug e da Dri. Vocês querem deixar algum recadinho? Vocês são os personagens de Kingdom Hearts que agora não tem mais mundo, né? É, a gente... Exatamente. eu deixo um recado aqui, ó. Projeto X Podcast hoje não está mais em ativo. Seu período ativo, mas temos bastante coisa lá, tá? Dê uma procuradinha lá, a gente tem... bastante podcast. Temos um podcast sobre Kingdom Hearts, só que saiu antes do Dream Drop Distance. Exatamente. A gente tem um Kingdom Hearts meio datado, mas... Na época a gente ainda acreditava que ia ser menos bullshit. Né? Tem bastante coisa. Escutem nossos podcasts de cotidiano, que eu acho que é o nosso quê de diferencial. Tá? Eu vou mandar então um salve pra galera que me manteve ativa nesse mundo vasto da internet nos últimos meses, que é a galera da Kingdom Hearts Brasil. Página, canal... E pra galera do Ataque Crítico também, que abriu as portas pra gente. Galera da Kingdom Hearts Brasil tá produzindo uma série de vídeos que são assim, que contam a história resumida dos jogos. Eu não sei exatamente em qual pé que eles estão, eu não vou lembrar qual foi o último vídeo que eles fizeram. Mas a proposta é eles fazerem de todos os jogos, do 1 ao 3, passando por todos os spin-offs, inclusive o X, que tipo, 5 pessoas jogam, mas aparentemente essa porcaria é mais importante do que a gente esperava. E acompanha o material deles. O Ataque Crítico tem um material muito legal em relação a Kingdom Hearts, a Final Fantasy. Eles estão fazendo uma cobertura foda demais pro Final Fantasy VII Remake. O Caio é tipo o fanboy definitivo de Final Fantasy VII, mais do que o Mug. Isso quer dizer alguma coisa? Caraca! Tô falando. Eu vou falar que não, mentira. Assim, não é um caraca tão forte. Eu gosto de Final Fantasy VII. Acho que é um dos jogos que eu mais gosto da minha vida, mas não é uma questão também, tipo, ele não passa Pokémon. Tipo, então... É que esse Pokémon já entra no culto, né? A galera meio doente. Mas então, tanto o pessoal da Kingdom Hearts Brasil, o pessoal do Ataque Crítico tá produzindo um material muito legal e eu tô muito feliz de ajudar eles com isso. Então, acompanha a galera no YouTube, no Facebook, no Instagram, eles estão em todos os lugares do mundo. É isso. E pra você que ouviu até agora, antes de mais nada, muito obrigado, claro, mas não deixe de acessar o nosso site e comentar tudo que você achou, não só do nosso podcast, mas as suas impressões de Kingdom Hearts 3, que a gente vai deixar aberto pra discussão. E lembrando que a gente sempre responde os comentários no nosso podcast, Descomentários, que eu não vou citar o nome porque... O Karaoke 64, né? Não, o podcast Baixo Orçamento sobre Games. Não, não é esse nome, Mario, a votação já foi. Então comente, compartilha esse podcast, obviamente. É isso e até a próxima.